transporte autorizado 090, decolando da 10 com o destino do Pico da Pena, trânsito Prontinho, pós-prontinho, direto. 5564, transponder o controle 1, no final desse modo 354, o direto é o meu. Linda, Caldão 0, vento 30 graus, com 8 nós. O que é que erra, prossiga. Essa lá da Opel, o que é que erra? Obrigado, Morro de São Paulo, de 1.000 pés, decolando da 17, curva direita, corredor axé, aceno padrão 0123 e o controle em 1 no 9.35, que o Quebec Serra. Está no site 5, onde está a voz? Treinamento, táxi, decolagem, 2.18.95, ajustado 10.11, o filtro é certo. Alfa Altimetro 1-0 no 1, no livre taxi, chama pro ingresso. Salvador, boa tarde, 3154, escuta. 3154, cheque o trem, livre pouso no 1-0, vento no 30 graus com 79, altímetro no 09. 7, livre pouso no 0 e mais trabalho, 3154. Livre Quebec Serra, livre ingresso, repartilhado e ponto 17. Solo 48, livre à direita, solo 121, desce uma nave. Direita 219, 3174. Livre Quebec Serra, livre decolada 17, ventando 50 graus com 8 nós. Boa tarde, 3174, escuta. Tenera 642, portão meio, para o Quebec Serra Neto. Já 3154, daqui de alta, reporta antes da direita. Meu no 42 está pronto para o push? Ah, tiro 1. Quem chama a taxa? MC, puxa, pode ataque 61 com a 2. 3154, se possível, desse dentro via alta. É, se o portão 06, a nave da aliança já está iniciando o push no 06. É, a fazer lento agora, a aliança 3154. Decolado ao 50, controle 1, nave decimal 35, alô. Renato 35, claro. Volando 966, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 612 de nós, altímetro no 09. Livre pouso, volando 966. boa tarde. Prepare a arbor, só um minuto, cópia. Preparar, boa tarde. Vamos lá. Número 2-4. Tá, girando base na 510, acima tudo. Romeo 59.4. Ótimo, boa, no 659. Galeão autorizado 360, via até novembro 857. Decola da 1-0, curva direita no Peixoto da El, letra X11. 5044, transponde 1935, controle. Autorizado Galeano 360, na 3 novembro 857. Saída da El, líder 1. Transponde 5044, controle do 9.3. Correto, 959, chama pronto, no 10. Camarada, 69. Paulo, agora no 097, segura na 38. No 097, boa tarde. Aqui vem Alfa Reporta antes da Juliette. Alfa Reporta antes da Juliette, no 097. Lima 15, o estado na base, livre pouso na 1-0, vento no 40 graus com 7 nós, altímetro no 0-9. Autorizado o voo, 5-0, Lima 15, no. Boa tarde, eu vou 18, desculpe, é 1884. 1884, boa tarde, informação em curso, Mike, aguarda cópia número 2. Escuta bem. Azul 4065, tá na posição 3, pronto, pushback é seu momento, aguardando a copa. 104065, aguarde. É. 097 Juliette, portão 4. É, portão 4, não quero não. Copia? Afirmo. Autorizado Campinas, nível 340. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída da El, Lita Montiva, onde intercepta o pêndulo 1-0, o Bavi, o pêndulo 1-6, saiu conforme rota do plano. Aciona 5032, controle 1, 19.35. Azul 4065, autorizado. Campinas 340, saída da El, essa Zulu 0, Tubávia do Zulu 6, transponda 5032, controle 1935, pronto, puxar aqui treinamento, portão 3. Azul 4065, perfil saída da El, Leda, transição Mótica. Da El, Leda Mótica, atenta balizador, prossegue com lápis com atenta viatura. Viatura ali. Solo, muito boa tarde. 2097, autorização de vida da informação mais. Confirme? É o gol 2017, senta Platif, Mike, para autorização. Gente, gol 2017, Mike, confere o número 2 para cópia agora. Seguinte, 4065, autorizado puxa a porta d'água. Livre, aguardo a porta. Tem bom, 1935, ó. Lima que Luzulu prossegue pro pátio 3 ou pátio 5 aberto? Reporte final da 1-7 embaixo da lata. Autorizado o cruzamento do campo ou da final da 1-0? Autorizado o cruzamento da 1-0 autorizado cruzamento da final da 1-0, reporte chegando base, final da 1-7, embaixo, meio travado. Afirmo no 884, copia? Afirmo. Autorizado Aracaju, nível 230. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5051, controle apenas 119.35. Gol 1884, autorizado nível 230 para Aracaju, circulando a pista 1-0 com curva pela esquerda após na saída Puca, Jamo, Aracaju. Aceno quase do 5051 e o controle 119.35. Correto, no 884, reporta pronto para o estacionamento. Estamos prontos para o push back estacionamento. Número 2 no setor, aguarda. Aguardando, antes de você pegar. Salvador 4065 da Azul, está pronto para TAC POD 106-0430 Autonomia, São José do Rio Preto, Atlântico. Acesse agora os estados e repouso no 7, o vento 170 graus 079, ajuste no 01, na tarde da oficial. 1895, ajuste no 01, no bom voo. 1011. Direita Índia, pronto para os caras 895 Azul Catarinense, obrigado. 1290 na 7, copia? 0. Autorizado Ilhéus, nível 240, decolagem da 1-0 com curva à direita no perfil de saída da EL, transição coral, segue conforme rota do plano de voo. 5037 é o transponder, controle 119.35. Gente, autorizado para Ilhéus 240, conforme a rota do plano, na cola da 1-0 com a primeira curva direita no sentido saída da EL, Coral. O transponder 5037 e o controle 1935 por 2097. Correto, 2097, reporta pronto para o estacionamento. Já está pronto, o 2097. Autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 2097. 1884, portão 2, autorizado, reporta táxi. Salvador 4065 da Rio, 4065, autorizado aliado e decolado no 0, vento 170089, ajuste 1091. Vivo decolagem do 10, Rio 4065. Foi o 632, não chamou, pois? Autorizado, portão 5, reporta táxi. Para o posto de estacionamento. Estado no Salvador, boa tarde. Avião 4462, está uma negra pelo Simbra. 4462, no curso 0, vai ter 1970, 079, 809. Reserva 1, 4462. Quatro zero cinco da Azul, decolado 08, controle 11935. Sato, em pó. Zero no site, aguarda o seu táxi. Guarda. Para o táxi, 1884. 78 a bordo, 2 horas, Recife. No 884, o que você chama de PV? O nosso PV de 78 a bordo. 78 a bordo, copiado, direita, vem já até o ponto de espera da 10, autorizado. O ponto de espera chama Torre 1895, ajuste na 091. Dois táxis de direita, ponto de espera de 1895. O 1884, uma boa tarde. Zero no 7, autorizado, tá, até através do portão 62, reporta, reporta no através do 62. Se quiser voltar na minha dúvida, volta. O voo 659 para o site com 158 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Florianópolis. Volume 59, autorizado táxi até o través do portão 8, reporta no através do portão 8. Reporta através do portão 8, volume 59. Através de 62, 0107. Prossegue até o ponto de espera da 10, Patio Ninja, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 091. Ponto de dois direito no 219, sol ao 011. 219, obrigado. Oi, boa tarde, vou na 884, ponto de espera, toma no 0, pronto. 884, ali aí, mantém no 0. Ali, mantém no 0, vou na 884. 321, copiado 106, 1340, Goiânia, confere. Avião 6321. Posso ficar bravo, me escuta? Azul 4462, Alfa, é constante da Juliette, boa tarde. Alfa, é constante da Juliette, 4462. Segue o Boeing da Gol, até o ponto de espera da 10, bate o Ninja no ponto de espera do 1895, ajuste na 091. 091, bate o Ninja, 095, ajuste na 091. 097, mantém o ponto de espera da 10. Fica bravo, não escuta? Uno 884, livre decolagem da 10, vento é 1950-089, ajuste no 0 no 1. Livre decolagem, voo 1884. Salvador. Fernando, Janaína 326, voo Azate, para Xoxa, por favor. Minha aproximação, aguarde o fiscalismo 326 da Xoxa. Vaza, Janaína 326. Do táxi até o ponto esperado a passar. Corte pronto. Oxiné 6326, livre pouso no 0, vento é 150 graus 07 nós, hoje no 0 no 1. Livre pouso na pista no 0, 6326. 884 da Gol decolado, aos 14, controle 11935. Obrigado, senhor Batalha. Não esquece que a Brava poderia confirmar o POB. 062, não esquece que é bravo. Papá. Firmando isso, Casca Brava, autorizado ali, mantendo no 7. Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeo Delta Papa Fox estabilizado na X-Ray 10. Delta Papa Fox continua a aproximação, guarda pistolista. Intenção de pousar no 0 ou no 7? Ou no 0. 7. Minha 326, solo azul no meio, direito na 219. Direito 219, na 321, boa tarde. Salvador, boa tarde, senhor, minha 326, Lisandro, na terra. Minha 326, boa tarde. Reportante da Juliette. Reportante da Juliette, com 3 de repouso, Delta Papa Fox. Isso que Bravo mantém a cabeceira no 7. Papa Romeu Delta Papa Fox, confirma a parte 3. Solicito o pátio de carga, vai permanecer por apenas 30 minutos, reabastece para sair para Cuiabá. Gente, qual é o combustível? Chão, por gentileza. Afirmativo. Alô, Salvador, o sinal é 326. Existe alguma possibilidade? possibilidade de efetuar o teste pelo pátio 3 da Vigilizé? Infelizmente não, o 6326, sua posição prevista é o número 1, tem que aguardar a liberação do setor justamente para a nave da Azul. Delta Papa Fox direita no 211 no solo, aos 19. Pois um, Delta Papa Fox. Valeu, Papa Romeu, Delta Papa Fox, Bruna Delta. Papa Romeu, Delta Papa Fox. Boa tarde, prossegue via Alfa Kilo, parte 3, posição 2 Lima. Afirmo, 2 Lima. Prossegue pelo parte de carne, então vamos para fora. Afirmo, esse é o parte 3, parte de carne. Delta Papa Fox confirmando agora, mudou pra mim, a posição é 2 Romeu. A linha decola da 1-0, vai ter 1-7-0 graus, 08 nós, e o ajuste no 0-1-1, mantendo a proa até 5 mil pés, o 2-0-1-7. Certo, é decolar, manter a proa até 5 mil pés, com o 2-0-1-7. Agilizando manobras e abertos até 2 mil do marcador externo, 2-0-1-7. Certo, Torre Salvador, tá 3-1-7-2, 2 milhas em Braga. No 659, vai manter o ponto de espera. Chegue mais à frente, mantenha o ponto de espera da 1-0. Vai manter o ponto de espera, 659. 6321, chega mais à frente, vai manter o ponto de espera como número 2. Segue o azul para o portão 1. Segue o azul para o portão 1, 321. 3172, 3172 Latam, livre pouso, pistão 0, vento 1, 30 graus, 079, ajuste no 01. Livre pouso, pistão 0, 3172. Decolado aos 23, chama controle, 1-1-9-3-5. 1935, 0-2-0-7. Gente, só um instante, campeão, minha mão vem aqui. Visado Sierra Bravo, Sierra Vitor, para Sierra November, November Uniforme, nível 280. Decola da 17 com curva à direita no perfil de saída da El, Leda e Ilhéus. Após Ilhéus, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5063, controle 1-19-35. Mano, meu Lima Alfian, que confirma o pátio PV. Uno 30 graus 0612 de nós, ajuste no 0 no 1, livre decolagem da 10. Livre decolagem no 0, mano, 3172, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3172. Uma falha. Lima, Alfa, aqui. Salvador, Alfa. Prossiga. 17 coordenações aéreas, posição de passageiros, entendido, viatura para dois passageiros, é isso? Porta na série do Pátio 3. Tan 3172, ingresso via Juliette, portão 2. Juliette, Zulu, o Airbus Latam já foi autorizado para o portão 2. Após passagem do mesmo, segue Hachono, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre, eu, 1-1-8-9-5 para o cruzamento da 1-7. dúvida com a formação Mike, gentileza. 340, Guarulhos. 3155, Mike confere, está autorizado nível 320, copia. Afirma. 279, já existe na 09. 0159, controlando no 935. Intercepta Pedro 10, Piraí, conforme rota do plano de voo. Aciona 5104, controle 119, decimal 35. Autorizado então 320 para Guarulhos, decolando da 10 com a Adael Lida, tem muito bom. Apesar do 10 até Piraí a partir conforme o plano. 5104, transponde 935, controle. Correto, está 3155, reporta pronto, puxa a tela. Tem gente para reportar. Isso, lembra que eu uso o Quebec 2, boa tarde. Na Quebec chama 2. Informação Mike, aguarda a cópia. Apesar do táxi, até o ponto de espera da taxa de IOF, é reporte pronto. Autorizado Campina Grande, nível 370, decola da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Puca, Jamos e Par, onde intercepta o peso do 10, segue conforme rota. 5106 no transponder, controle 119, decimal 35. Cotejamento correto é quanto pronto para o estacionamento. Olha, eu vou dar 97, por isso eu consigo sair da frente. Confirma a rota. Livre de decolagem da 17, o vento é 160 graus, 07 nós, o ajuste é 10011. Fox. Mike, confere, autorizado Serra Bravo, Charlie Yankee, nível 360. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída Arbor, após posição elepa, para interceptar peso Luno 7 e segue conforme rota do plano. 5052 o transponder, controle 1-19-35. Fox após o peso Luno 7, segue conforme rota, reporta pronto o acionamento no faixa 3. Pessoal, muito boa tarde, informação em curso, Mike, só um instante, qualquer. Autorizado o grupo de Zulu, plataforma Manati, 1010, decolagem da 17, com curva à direita, no corredor Axé, aciona 0145, contra 119.3. Acionamento chama torre 1895, ajuste 109 no bom voo. No 966, autorizado por estacionamento, reporta táxi.